Estando ausente, haverá sempre quem critique. Cerveja, uísque, um trago, um isqueiro. Os manifestos maléficos, o homem é o próprio fim. A química é o demo e quer então nos destruir. Vários da função, só sangue bom que viciaram. Do Brooklyn é o canão, tem branca pura em Santo Amaro. Muitos que estão com pensamento ao contrário. Quem não se aposentou, só se tá preso ou é finado. Alguns pedindo nos faróis, desnorteados. Tem química na fita, contamina os brasileiros. Criança de 6 anos com um cigarro nos dedos. Só no descabelo, como disse o sem cabelo, eu creio. Que o poder quer atitude e respeito. Mas observe os pretos, sendo tirado no Brasil inteiro. Então prefiro sim, um fininho que me diz. Do que a pedra no cachimbo e o pau no nariz. Afinal é tipo assim, pretendo usufruir. Já vi vários lutarem contra o bicho e consegui. Basta saber esperar, digerir e não vacilar. A moralina toda estrela, sei que há de brilhar. Porque a cocaína vou parar. Eu sei, falta sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. A cocaína vou parar. Eu sei, coca sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. Tipo daquele jeito, quando termina a exibição, os malucos doidos vão ficar mais loucos. Mas que sufoco na maior das adrenalinas. Com a cara e a narina e uma carreira de farinha. Ops, ops, ops, vixe, vixe, espera lá. Na capa do caderno, só o pó, ô dó. Como é que pode? Aí não tem jeito. Não pega pra acabar, bobeou, levou o sacode. Saca só sem vacilar, preste atenção. Propósito futurista, slip das drogas. Labirinto, sem rumo, sem volta. Bang, bang, ho. Fazendo outra trilha sonora. Moleque ranhento com juízo se importa. Sandrão, Elião, sabotagem, por essa eu não esperava. Droga, eu sei que mata. Males isso não pretendo, para os meus irmãos não quero. Ficar tipo só o pó na capa do caderno. Em dialeto, master lirado. Dicionário no bolso e a leitura de um livro é necessário. Informação a toda a nação. A cocaína vou parar. Eu sei, droga, eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. Com a cocaína vou parar. Eu sei, coca eu sei que mata. Por isso tenho que parar de cheirar. Essas eu não posso desandar. Aí, sem falsidade, conheço humanos tão felizes. Usava só um baseado e não afundava o nariz. Começou a colar com certas rapaziada. Não mandava uma inteira, mas ficava com a rapa. Ele foi pra mão do cara, o tal do Satanás. E o desprezo e a vergonha domina seus pais. Digo mais os seus pivete, esse rapaz esperte. Um zumbi, marionete, um plano de maquete. Na quebrada aos 17, furtou o de cassete. Rebelde, de longe sua mãe o reconhece. O dominado e tal, o lobo mau, o anormal. Profissional da zona sul, é mal. Roubando roupas do varal, agora o gardenal. No quesito criminal, tá em estado final. Mas eu não falo pelas costas, no sapatinho é minha proposta. Fecha a porta, dê a volta, não mostra. Minha rima força, causou revolta. Pode crer, aí ladrão, agora só destroço. Eu deixo um salve pros manos das ruas da sul. Do Brooklyn, da Family, do Anhangabaú. Da Catarina, Espraiado, Itapevi, Fundão, Caracas, Barueri, Jardim Peri, é logo ali, são vários. Jogo de baralho marcado, não. É foda, é ver meus manos nesse estado. Irmãos que desandaram, viajaram, não ficaram lúcidos. Chupando manga, só o pó, sujo, imundo, é foda essa parada. Sujeito a tudo ou nada, só fita furada. Tá devendo e nunca paga, em outras áreas, recebe o nome de canalha. Irmão, se for parar, então que faça já. Porque vários já morreram, foram em cana, enfim. Não quero isso pra eles e nem quero pra mim. Na cocaína vou parar. Eu sei que mata, por isso tenho que parar de cheirar. Nessas eu não posso desandar. Com a cocaína vou parar. Eu sei que mata, por isso tenho que parar de cheirar. Nessas eu não posso desandar. Com a cocaína vou parar. Eu sei que mata. Com a cocaína vou parar. Eu sei que mata.